E ela dizendo aqui que ouve o nosso programa todos os dias pela internet. E ela disse, Cleito, olha, eu sou já passei dos 60 e eu tenho uma música que eu gostaria que você pesquisasse para mim. Ô Rita, eu demorei te atender, porque eu precisei falar com o professor Júlio César Rezende lá em Patos de Minas, ele que escrafunchou esse trem para mim. Esse trem velho assim, ele que arruma. E essa turma nova agora não conhece. Esse cantor, ele era também um produtor de cinema e era um ator dos mais talentosos, dos mais engraçados. Ele fazia o Jeca Tatu no cinema e foi um grande sucesso dos anos 60, dos anos 70. Ele montou seu próprio estúdio de cinema, era um grande empresário também, né? Na trilha sonora da vida da Rita Firmino, Mazzaropi, A Dor da Saudade. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Da pequena casinha, da luz do luar, do vento manhoso soprando do mar. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Passado, quem é que não sente saudade de alguém? E até das mentiras que fazem sonhar de alguém que se foi pra não mais voltar. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Passado, quem é que não sente saudade de alguém? Vai embora a saudade da minha casinha que eu quero ver. Vai embora a saudade da minha casinha que eu quero ver. Na trilha sonora da vida da Rita Firmino de Sorocaba, São Paulo, Mazzaropi, A Dor da Saudade. Só no programa Cleita Guiar que você escuta essas coisas, viu? Qualquer música que você quiser ouvir, você pede que eu vou escrafunchar até te atender, viu? Toquei uma música antiga, vou trazer agora uma música nova, uma gravação novinha, é uma regravação do novo CD do Cristiano Neves, Acordo Pra Sonhar. Gosto de sonhar te olhando, sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar, estou amando. Gosto de sonhar vendo você

na palavra, no olhar ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão, toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus, para os meus amigos lá do da Vale do Guaribas FM, em São Luís do Piauí, né, curtindo o nosso programa. Já tem muito tempo que passa, alguns anos já que passa o nosso programa em São Luís do Piauí, graças a Deus, com grande audiência. No próximo bloco, eu tenho uma dica de cidadania para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma emissora do estado do Tocantins transmitindo o nosso programa lá na cidade de Miracema, a Cultura M 1480. Miracema foi a primeira capital do estado do Tocantins, né? É uma cidade que hoje tem 21 mil habitantes, num território de 2.656 quilômetros quadrados. Quem nasce em Miracema é miracemense. Foi fundado em 25 de agosto de 1948, o município de Miracema tem, portanto, 66 anos de idade. Prefeita atual é a Magda Régia Silva Borba. E Miranorte faz divisa com... Miracema faz divisa com Miranorte, Palmas, Lajeado e Tocantinha. Um abraço para o Marcos Araújo, diretor e locutor. A Cultura M era de propriedade do meu saudoso amigo Salomão Venceslau. Hoje é da comadre Joana, né? Ô Marcos, um abração para você, um abraço para essa turma boa de Miracema, no estado do Tocantins. E lá em Dianópolis, o nosso programa está na Tocantins FM, todos os dias de madrugada, às 4 horas da manhã. Eu estou falando para quem gosta de acordar cedo lá em Dianópolis, lá ali no Tocantins Baiano. Olha, mulher que se ama, se cuida e cuida também do marido. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso e pode também ser uma revendedora, uma representante Puro Ômegas aí na sua cidade. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, na próxima semana, eu vou entrevistar no meu programa de televisão o professor Edmilson Providência, lá de Crateús, no Ceará. Ele que é escritor, é professor, é poeta, e ele me deu um livrinho de cordel que vai ser a minha dica de cidadania de hoje. Ele fala sobre a venda do voto. Eu vou direto ao que ele escreveu aqui. O político chega e diz assim: meu amigo eleitor, bom dia, como é que tá? Sua família vai bem? Bonito o seu lugar. Vem aqui, quero saber, já tem quem votar? O eleitor respondeu para ele: lhe digo o seguinte, meu caro companheiro, você não é o último e nem será o primeiro, mas nesta eleição só voto se for por dinheiro. Aí o político falou: defendo a educação, estrada para se andar, melhoria na saúde, a segurança deste lugar, por isso, caro eleitor, seu voto não vou comprar. O eleitor respondeu: desse jeito vai rodar. Com certeza pode crer, o povo está acostumado a assim proceder, se não quiser comprar meu voto, a outro eu vou vender. O político retrucou: amigo, pense bem, reflita na decisão, seu futuro está em jogo e em toda a nossa região. O homem que vende o voto não vale nenhum tostão. O eleitor falou assim: eu estou lá preocupado, desculpe se lhe ofendi, aqui não fizeram nada, progresso eu nunca vi. O político respondeu: agora está explicado esta triste realidade, falta emprego, moradia e esgoto saneado. O político não lhe deve, pois seu voto foi comprado. O eleitor respondeu: dizem que o eleitor é bobão e alienado, se engana direitinho, quem assim tenha pensado, se o político for corrupto, o povo tá é ferrado. Aí o político falou: erro não conserta erro, assim diz o ditado. Comprar voto, vender voto, nenhum é acertado. Tudo vai dar cadeia em regime fechado. O voto não tem preço, e sim muita consequência. O que o político fala não é o que o eleitor pensa. Assim vê o poeta Edmilson Providência. Então essa é a dica de hoje, né? E ele termina dizendo assim: aos compradores de votos que nesta prática se ampara, eu vos deixo um conselho. A custo de peia e vara, aprenda a ser consciente, não corrompam os inocentes e tenham vergonha na cara. Então isso aí é uma dica de cidadania, porque nós estamos num ano eleitoral. O político que compra voto não tem compromisso com você. E aquele que vende o voto barato paga muito caro por isso. Então é a dica de hoje que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, tá bom? Música nova no programa, Bruna Viola, no Ponteio da Viola. Coisas que um dia alguém me contou. É um ditado muito certo, já dizia meu avô: na boca de quem não presta, o que é bom não tem valor. No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho. Pra uma ave abandonada, oito garrancho é um ninho. Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho. Obedece. Partidão do pagode. que eu faço. Olha, uma bela novidade na cena musical, né? Bruna Viola, uma moça bonita, toca viola como ninguém e canta como ninguém também. Bruna Viola no Ponteio da Viola. Uma música nova, uma cantora nova, e agora vou para quem faz sucesso há 50 anos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Cavalgada. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida. Usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, música bonita, romântica, apaixonada, cavalgada. Alô, a lorota boa de hoje é o marido quase perfeito. Ali pelo meio da tarde, 3, 4 horas, o marido ligou pra casa dele. Atendeu a mulher e falou assim: oi, minha rainha, como tá o teu dia? A mulher respondeu: tudo ótimo, que bom, e as crianças estão bem? Olha, estão brincando sem parar, não se preocupe. Ótimo, perfeito. Elas já almoçaram, se alimentaram bem? Sim, comeram muito bem, já fizeram o dever de casa e agora estão brincando. Que bom, me conta, minha linda, o que vai ter no jantar hoje? Olha, vai ter o seu prato preferido e já coloquei a cerveja na geladeira. Uau, bife à milanesa e cerveja. Por isso é que eu te adoro tanto. Bom, tá tudo tranquilo em casa, né? Tá, fique tranquilo que tá tudo bem. Ah, mais uma coisinha. Você promete que hoje à noite você vai colocar aquele baby doll preto só pra mim? Aí a mulher respondeu, faço tudo pra te agradar. Eu não vou esquecer de colocar o perfume que você mais gosta. Mesmo, obrigado, meu amor, é por isso que eu te amo tanto. Sei, sei. Daqui a pouco te vejo, tá, meu amor? Vou ficar te esperando ansiosa. Agora me faça um favor, chama a patroa aí. Ele tava falando, era com a empregada. Esse amor todo, esse chamego todo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maviar. Eu tenho uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, põe 100% em cima e ainda vai vender mais barato, mas muito mais barato do que a concorrência. Porque em termos de qualidade e de preço baixo, o Oporte Jeans não perde para ninguém. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61 99813601, 99813601 para quem estiver a vivo, ou 61 8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Você vai ligar agora e se transformar num revendedor Oporte Jeans. Comece com um pequeno capital e cresça rapidamente. Logo, logo, você terá sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, Eliane Soares Faria, Ana Soares, Afonso Gomes, Rick Costa, Hélio Tremendari, João Paulo, Luiz Carlos, Vanderli Teixeira Matos. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Muita paz, muita luz, muita saúde, muitos anos de vida para vocês. Faleceu a semana passada um artista que fez a alegria da minha geração. Ao lado do seu irmão Ronald, eles cantaram aquela música. Estou guardando o que há de bom em mim para lidar quando você chegar. Uma composição do Roberto Carlos, chamado A Volta, que foi um grande sucesso nos anos 60, dos VIPs, né? E a semana passada faleceu o Márcio VIP, vítima de pneumonia, aos 68 anos de idade, muito jovem, e agora está fazendo parte do Coral Celestial. Se estivesse vivo, o meu saudoso pai, Tony Aguiar, estaria completando hoje 96 anos de idade. Ele faleceu há 14 anos, com 82 anos, né? E foi embora muito cedo, mas agora está lá ao lado de Deus, com a dona Ilma, com a turma boa lá. O time de cima está ficando melhor do que o daqui de baixo, viu? Pai, ó, logo, logo eu estou por aí, né? Não estou com pressa, não, mas a hora que Deus chamar, nós vamos reunir todo mundo aí em cima de novo, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos esforços e a nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos. Nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu o realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior. Nunca és vencido. Tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Fazes desta impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Belíssima oração, Senhor da Vitória, na página 104 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar.

caixa de anzol. O gado pastando, capindo o atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol. E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. A vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra. A frase irretocável de hoje é de autoria de Roberto Simonsen. Otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. É a frase irretocável de Roberto Simonsen. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Silva. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir direto no site em tempo real, rbtv.com.br, pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas, no canal local e no site rbtv.com.br. Hoje eu vou entrevistar o Maestro Grilo, que tem um estúdio de gravações aqui em Brasília, e também a dupla Eliane e Samuel, contando o grande sucesso que a sua primeira música está fazendo por aí. Então hoje, às 11 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Lucas Silva, Engano Seu. Bungara, bungara, bungara. Dizer que nada aconteceu, pra que mentir, fingir que já me esqueceu. Tentar mudar a nossa história, me atirando palavras da boca pra fora. Hoje me diz que não tá nem aí, ontem dizia sem você não viveria. Me diz então onde é que foi parar aquele nosso sentimento. Dizer que é o fim, sei que é o fim, não é o bastante pra mim. Mas se quiser que eu caia fora, me olha, não chora. Só diz que não pensa em mim. Não vale a pena se enganar, fazendo mal pra você e pra mim. Pois toda noite sonho com você. Não dá pra controlar essas lembranças. E quando eu acordo, tudo que eu escrevo, todo mundo vê. Tá na cara que é você. E mesmo sem te ter, eu sempre vou te amar. Negar, dizer